ocupa meu paladar. O que eu não digo, o que eu afirmo, onde eu gosto de ficar. Quando amanheço, quando me esqueço, quando morro de medo do mar. Tudo aqui quer me revelar. Unhas ruídas, ausências, visitas, cores na sala de estar. Tudo aqui quer me revelar. Ausências, visitas, cores na sala de estar. O que eu procuro, o que eu rejeito, o que eu nunca vou recusar. Tudo em mim quer me revelar. O que me preocupa, o que me ajuda, o que eu escolho pra amar. Quando amanheço, quando me esqueço, quando morro de medo do mar. Tudo aqui ausências, visitas, cores na sala de estar. Tudo aqui quer me revelar. Unhas ruídas, ausências, visitas, cores na sala de estar. O que eu procuro, o que eu rejeito, que eu nunca vou recusar. Tudo em mim quer me revelar.